todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda amo o que criou. Porque o amor de Deus é além dos céus, e enviou o Senhor Jesus, o seu único filho, o seu amado filho. Seu único filho, o seu amado filho. Venham todos que querem vida, o que tem sede de água viva e quer andar. Água viva.